Azul 4040, posso estar na curta ali, mantendo o zero. Salvador, bom dia, total 9901. Total 9901, bom dia. Ajuste 1004, continua a aproximação, agora da pista livre. A sua escuta, total. Retorno 53, Paulo 05, à direita 121, décima 9. 3219, boa. Seu 3153, autorizado táxi Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette 03. Passar 9901, pouso autorizado no zero, vento 140 graus, 039. Pouso autorizado, total 9901. Azul 4040, decolou 06, controle 1208. 208, azul. Sua 3890, hotel confere, autorizado Recife, nível 330. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, Operu ISC 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5524, frequência do controle 120, décima 8. Sua 3890, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. O Golo está corrigindo, total 9101, solo 08, direito 1219. Total 9901, autorizado táxi Alfa Kilo para o Pat 3. Azul 4201 na Hotel Confere, está pronto para cópia? Pronto para cópia, Azul 4201. Azul 4201, autorizado Campinas, nível 340. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, após posição Brit, onde te seta Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5526, frequência do controle 120.8. Azul 4201 no cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Negativa, agora de coordenação com a Infaero, o total 9901. Sim. Trix 5514, coordenando com a equipe Sol, chama pronto para o táxi. Salvador, Rio 9811, estabilizado e ali a pista 10. 1981, pouso autorizado, pistão 10, vento 170 graus, 049, altímetro 0.4. Baixa travou? Baixado, travado. 3890, aguarde. 551-462 na porta, autonomia de 3 horas e meia, alterna Recife para o táxi. O trip 551-4, confirme somente o PLB, por gentileza? 62. Trip 551-4, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão no zero via Pátio Índia. No ponto de espera, chame torre 1118 decimal 95, o QNH 1-0 no 4. Ponto de espera da Alfa, chama torre 1118 decimal 95, bom dia. TAM 3890, está condicionado. Após passagem do ATR da Trip, a sua retaguarda, coordene com a equipe Sol, chama pronto para o táxi. Bom dia, ali mantém pista 1-0. 4. Rio 98 no 1, falou 1-6, libera direita 1-2-1 no 9. No 4, a linha decola 1-0, vento 1-3-0 graus 0-7-9. Rio 9811, autorizado táxi Alfa Kilo para o Pátio 3. Pode repetir por gentileza, Rio? Ciente. 208. 208, obrigado, bom dia, até a volta. Salvador, muito bom dia, Gol 1093, tá ciente da informação hotel, autorização com fim? Gol 1093, a hotel confere, está pronto para cópia? Pronto, ele prossiga, por gentileza. Gol 1093, autorizado Confins, nível 240. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5534, frequência do controle 120.8. Autorizado então, Confins nível 240, a pista 10 com a primeira curva direita, saída da El, Leda após Bridge e depois Upper Whiskey 16 que vai interceptar. 5534 é o transponder e o controle 1208, gol 1093. Gol 1093, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Vai chamar para o pushamento, gol 1093, gastou. Autorizado acionamento, chama pronto para o táxi, o azul 4201. Falta 3890 para o táxi, com 106 a bordo, 4 horas e 2, Fortaleza. 3890, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia. No ponto de espera, chame Turim 118.95, QNH 1014. 3514, ele está via Índia, ponto de espera, chama 18.954, 3890. Salvador, bom dia, gol 1759. 1759, continua aproximação, agora atualização de pouso. Ah, afirma. 3890, na escuta da torre. Essa bandeira está pronta. Afirmativo, olha, você ultrapassou o ponto de espera, linha e decola sem parada? Afirma, linha e decola. Autorizada, linha e decola no zero sem parada, 120 graus, 069. Linha e decola, 3890. 1759, pouso autorizado no 0110 grau 089. Copiou, gol 1759. Gol 1093 na escuta do solo? Na escuta, prossiga, senhorita. Você pode fazer uma modificação na autorização, por gentileza? Afirmativo. Autorizado Confins, nível 240. Decola da pista 1-0, com primeira curva direita, cumprindo o perfil da saída da El Leda, após posição Ilhéus, onde intercepta a Whisky 1 e segue conforme a rota do plano de voo. Ok, da 1-0, curva direita da El Leda após Ilhéus para o Whisky 1, aí conforme a rota do plano, gol 1093. Gol 1093, cotejamento correto, chama puxicionamento. Vai chamar puxicionamento, gol 1093. Solo de Salvador, bom dia, gol 1759, librando. Gol 1759, autorizado táxi Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette, portão 1, gol 1759. Gol 1865, aguarde. Gol 1865, está pronto para a cópia? Negativo, a aeronave da Azul está puxando a retaguarda. Gol 1865, autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 1-0, com primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa, upers 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5536, frequência do controle 1-20.8. Gol 1865, cotejamento correto. Após a aeronave da Azul liberar a retaguarda, coordene com a equipe Sol, chama pronto para o táxi. O Azul 4201, autorizado táxi até através do portão 612, o QNH 1-0-4. Firmo Azul 4201, até através do 612. Confirma a aeronave que chamou o sol? Azul Alpha X-Ray Fox, prossiga. O Azul Alpha X-Ray Fox, trote, aguarde. Só confirma, prossegue pro Gol 1759 ou aguarda azul? Gol 1759 prossegue para o portão 01. Portão 01. O azul 4201 observe a aeronave da Gol, que vai passear no 01 e siga para o ponto de espera via Pátio Índia, quando lá chame torre em 118.95. Para o táxi, o Gol no 86, o 172 a bordo, 3:40, alterna Palma. Gol no 865, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão no 0 via Pátio Índia. No ponto de espera, chame torre em 1918.95, QNH 1004, vai seguir como número 2. Autorizado o táxi, Pátio Índia, ponto de espera 1918.95, 1014. Gol no 865, ponto de espera. Trip 5362 na escuta do controle. 0 grau, 099 vento. A nave, posição agora de 12 horas, 12 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível 200, sem contato com o controle, só será vetorado para evitar o tráfego. Curva à direita para o 250. Aciona identificação, autorizado de chegada bom, desço para 4 mil pés, estou tímido, estou no 094, vigilância em radar. Na 3890, passa nível 180, chame o centro Recife, frequência 12545, alterna 12685, boa viagem. O azul Alfa X-Ray Foxtrot na escuta do sol? Reboque do pátio 3 para o pátio 1 no posição 08, confirme. No 649, já temos contato com a aeronave, está ali prosseguir agora na, para a Bonf, reduzindo velocidade para 2509, Gol 649. 5362, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 210, limitado localizador, trip 5362. Ação de identificação, autorizado, chegada a mais disso, para o nível 050, eu estou tímido no 04, vigilante. O azul, correção, o Gol 1093, coordenando com a equipe Sol, chama pronto para o táxi. Autorizado para reportar para o táxi, Gol 1093. 4201, decolou 35, controle 12080. 12080, bom dia. A 201, no contato radar, supo nível 340, perfil da EL. Lida. Autorizado na 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19, mantém a chegada. No 4, mantenha nível 150, chame agora o centro Recife, frequência 12545, alterno 2085, boa viagem. Controle 37, controle 208. 208, bom dia, obrigado. Bom dia. Salvador, gol 1093, agora sim, pronto para o táxi. 165 de pessoas a bordo, 3 horas e meia, autonomia, alterando Campinas. Gol 1093, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. No ponto de espera, chame torre 118.95, QNH 1014. Ok, Pátio Índia, no ponto de espera, torre 118.95, conjunto 1014, grato, gol 1093. O azul, Alpha X-Ray, Foxtrot, Paulo, voltando. Alpha X-Ray, Fox, posição 08, bate principal. O azul, Alpha X-Ray, Foxtrot, após passagem da aeronave da Gol, está autorizado ingresso no pátio principal para a posição 08, reporte no término. Alpha X-Ray, Fox, após a passagem da Gol, está autorizado para o pátio principal, posição 08, reporte na velocidade. Salvador, muito bom dia, gol 193, está próximo ao ponto de espera da 10, pronto? Gol 193, autorizado a linha e decolar da 10, 110 graus, 069. Autorizado a linha e decolar da 10, gol 1093. Salvador, Mega X-Ray, Delta, checando equipamento. 08, bom serviço. 093. Saulo Salvador, Mike X-Ray Delta. Mike X-Ray Delta, prossiga. Bom dia, Mike X-Ray Delta. Encontro-se aqui na Ponte 7, Bate 1. Solicito autorização para rebocar a aeronave para posição 6 aqui no Bate 1. Confirme a intenção, por gentileza. Solicita autorização para rebocar a aeronave que encontra-se no pátio 1, no posição 6, para a... Desculpa, posição 7, pátio 1, para a posição 6, no próprio pátio 1. Gente, aguarde o Mike X-Ray Delta. Não aguardo. Salvador, Fox finalizando reboque. Ciente, Azul Alpha X-Ray Foxtrot. O Mike X-Ray Delta, o solo voltando? Prossiga. O Mike X-Ray Delta autorizado o reboque da posição 07 para a posição 06 do Patiuno. Positivo, graças. Reporte no término. Ok. Patango Mike Charlie Alpha, prossiga. O Papatango Mike Charlie Alpha, informação em curso é Índia, aguarde para cópia. Salve, Salvador, muito bom dia, você é carro 6570. Absa 6570, a informação em curso é a Índia, número 2 para a cópia. 6570, ciência, estamos ciência na informação hotel, vamos copiar aí. E ver se pronto para o acionamento, se puder adiantar uma pergunta para os dois. O APS 6570, não há necessidade de escutar novamente, a única mudança foi a temperatura para 29 graus. Muito obrigado, 29 graus. O Papatango Mike Charlie Alpha está pronto para a cópia? Papatango Mike Charlie Alpha está pronto para a cópia? Papatango Mike Charlie Alpha, autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decola da pista 17 com primeira curva direita, sai da Arbor direto Vitória da Conquista. Aciona 5557, frequência do controle 120.8. Direita 1219, 5362 graus. O Papatango Mike Charlie Alpha, somente confirmando o transponder de 5557. Papatango Mike Charlie Alpha, cotejamento correto, para acionamento e táxi, chame torre 118 decimal 95, QNH 10014. Trip 5362, autorizado táxi via Alpha, Kilo, para o Pat 3. Bom dia, passarelo 2229. Passarelo 2229, chama no externo, baixado e travado. Reporta lá, 2229. Oi, bom dia, Golo 649, final, baixado, travado, estabilizado. Golo 649, pouso autorizado no 0120 grau, 069, altímetro no 014. 14, ali em pouso, pista 10, Golo 649. Transição Caju, Upper Whisky 58. Aciona 5564, frequência do controle 120.8. Recargo 6570, autorizado, Recife 350, saída Fuca, transição Caju. 5564, transforma 20.8, frequência de saída. Rápido 6570, cotejamento correto, chame para o pushback acionamento. 6570. É o Júnior? O Papa Romeu, Kilo Serra Lima, pronto cópia? Papa Romeu, Kilo Serra Lima, autorizado Serra November do Luiz e Ituberá, nível 100. Decola da pista 17, com primeira curva à direita, sai da árvore direto e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5544, frequência do controle 120.8, somente confirmando o plano é Yankee. Passarelo 2229, passando o externo, baixado e travado. Sim. O Kilo Serra Lima, somente confirmando o plano é Yankee, e em 50 milhas cancela e prossegue visual. Solo, poderia confirmar a posição para o 5362? Trip 5362, vou checar com a Israel só um instante. Grata. Poderia repetir, por gentileza? Cortou aqui. Pouso autorizado no 0100 grau, 069. Com livre pouso no 102229. Fala, muito bom dia, Gol 1649, livrou. O Gol 1649, autorizado, tag Alfa Juliette para a posição 02. Alfa Juliette para o 02, o gol no 649. Quanto só chamar o posição? 135362. O Kilo Serra Lima vai passar o PUI para a torre, confirme? Kilo Serra Lima para acionamento e táxi, chame torre em 118.95 KNH 10 no 4. Solo Salvador, Mike X Ray Delta, sinalizado reboque, grato, bom dia. Ciente, Mike X Ray Delta, bom dia. E... O total 9902. Informação em curso é a Índia, está pronto para a cópia? Total 9902, autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 10, SMAP e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5560, frequência do controle 120, decimal 8. O total 9902, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Atacar 6500, pushback acionamento. Acionamento, chama ataque. Pushback acionamento. O APSA 6570, coordenando com a equipe sol, chama pronto para o ataque. Pushback acionamento, 6570. Manutenção? Autorizado, giro de manutenção, chama no térmico. Agora no 0, 1, 4. Total 9902, aguarde. 219-2229. Salvador, bom dia, passarelo 229, livrando na sua. O passarelo 2229, autorizado táxi Alfa Kilo para o Pat 3. Fique atento à aeronave ADS, que vai puxar na posição 10. Salvador, bom dia, até 3 anos, 53, instalação índia, autorização Salvador 360. Sim, meu, tô 3153. Afirmativo. Tô 3153, a informação em curso é a Índia, está pronto para a cópia? Afirmativo, sim, da Índia. Tô 3153. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 10 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 10, SMAP e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5577, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360. Decorando da 10 com curva à direita. Saída da El, Leda Bridge após intercepta Upper Zulu 10, SMAP e rota do plano. 5577, 1108, controle da 3. Hotel 3153, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Para o Tânia, com dois a bordo, temos dois aqui, já estamos apenas para Natal. 46570, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão no zero, via pátio Índia. No ponto de espera, chame Tô em 118.95, QNH 104. No quatro. Pátio Índia, ponto de espera, dá o 90, Tô em 118.95, no zero, na quatro, no centro, no centro, no centro, no centro, no centro. É 07 afora dele. Livre táxi, chama na papá. Autorizado, Kilo Serra Lima, Chamanela e pronto na pista 97. Máximo SP0 decolou, usando 02, controle 1208. Controle 208, graça, bom dia. Essa carga minha 570. Tenho 981 para seguir.